Agradecê-la por abrir aqui a casa junto com o seu Tupinambá e receber não só a mim, mas todos aqui que estão acompanhando, viu, dona Baiana? Mas eu aqui agradeço, porque um menino tão do bonito, tão do formoso, e faz um trabalho tão arrespeitador com os espíritos. Porque espírito está morto, não, mas é vivo, mais vivo que muita da gente que acha que está vivo aqui nessa terra, porque tem essa carcaça aqui, vice, e que acha que é muito, mas vai é apadecer no chão, porque vê os bichos comem tudo, não é. Mas a inteligência, as a vivência, os aprendizados ficam aqui, é na cabeça, é no ori dos espíritos. Tá entendendo? Tô, entendi. Tá certo. Agora, a senhora vem na Umbanda com qual nome? Olhe, vou lhe falar uma coisa. Vocês na terra gostam de falar muito em religião. É. Eu falo dos trabalhos com os espíritos, porque para um espírito não há lugar certo, não há religião certa, não há corpo certo, não há cor, não há condição social. Há ensinamento que deve ser passado sob a ordem do grande Olodumaré. Tá me entendendo? Sim. Mas dos nomes vários que eu já conheci, porque quando você nasce, você não escolhe nome. Eu fiquei muito da feliz quando eu pude escolher um nome para nascer como uma guia espiritual. E escolhi um nome que é o mesmo nome que muitos os dizem que é de um orixá Oxum, que é Maria das Candeias. Mas lhe digo, sou baiana legítima, não falo só como baiana, porque sou baiana legítima. Vivi muito do tempo na Bahia, no Rapelourinho, e como já contei essa história aqui, eu fui lá da religião dos candomblé, fui do jeje, do povo antigo do reino que veio da África, que é dos Daomé, um povo muito do rico, muito do saberento, e que veio aqui para a terra, para essas terras tão bonitas, que são as terras onde tem muito do coqueiro e muito do mar bonito, que é as terras das brasileiras. Está me entendendo? Sim, sim. Mas venho com Maria das Candeias hoje, pelo corpo desse que foi um dia meu filho, mas muito do danado. Mas ainda continua danado. É. Eu tento puxar o mas aprende pouco. Que... Gosto de ensinar outro, mas aprende pouco. Tá entendendo? Mas meu nome é Maria das Candeias. Maria das Candeias. E a senhora responde para qual orixá, assim, por dizer assim? Olhe, lhe digo uma coisa. Orixá existe muito, mas do que vocês conhecem aqui? Tá me entendendo? Ah, é? Se explica, porque eu vejo as várias religiões que tem. Eu não trabalho com religião, trabalho com a espiritualidade. E meu menino, eu lhe ensino isso a ele. Porque a religião separa as pessoas, por mais que sejam bonitas, como as Umbanda é, como os Candomblé é, como tantas as Juremas, o Catimbó, a Cabula, tudo bonito. Mas separa, porque o povo é muito do ignorante. O povo baiano vem sob a ordem do grande Orixá dos Ventos, da Mãe Grande e minha mãe, de Orim, um dia, quando eu tive a encarnação na Bahia, Oiá. Minha grande mãe Oiá, e pai, minha mãe, que vocês a conhecem como a Inhaçã. Mas cada povo, cada baiano, traz um orixá. Então nós respondemos não só a Oiá, a Inhaçã, mas a todos os orixás que nós queremos. Eu tenho uma paixão muito da grande por minha mãe Oiá, mas eu também tenho uma paixão muito da grande pela mãe das águas e da beleza que é Oxum. Tá me entendendo? Sim, sim. Agora, essa paixão, como é que funciona? A senhora que desenvolveu ou é, por exemplo, dependendo da sua evolução espiritual e sintonia, a senhora trabalha com esse orixá, com os instrumentos de Iansã e Oxum? Olhe, eu não inventei nada. Eu não inventei as Umbanda, não inventei os Candomblé. E nem inventei os orixá. Não é verdade? É o que elas ensinam aqui. É os ensinamentos do homem. O homem criou as religiões. Eu estou falando das espiritualidades. Está me entendendo? Sim. Você tem afinidade com uma coisa, com outra você não tem. Sim. Não é verdade? É. As coisas elas se atraem por uma força maior que vem lá do alto. Você pode se encantar por uma flor azul e o outro por uma flor amarela. Mas muitas das vezes eu posso escolher o orixá, mas muitas das vezes é o orixá que me escolhe. Eu gostei muito das Inhaçã e gosto muito da Oxum, porque elas gostam de mim. Eu a respeito muito. Gosto especial delas, mas gosto de todos os orixás, porque cada orixá está aqui para executar uma ordem de Olodumaré. Inhaçã vem para a instruir os baianos a quebrar demanda, afastar os egum, a tirar tudo de ruim que há nesse povo. A Oxum vem para trazer a magia dos amor, a magia da riqueza, para ensinar a fazer patuá, para o povo conseguir a batacatua. Está me entendendo? Sim, sim, sim. Os Oxalá vem para trazer a fé, como estava explicando meu menino para você, que eu muito bem escutei e aprendi muita da coisa. Para ensinar o povo a ter as a fé nessa vida. Porque muitas das vezes as pessoas falam que tem a fé, mas é da língua para fora. Ah. A fé, quando se está no meio do redemoinho, e se acredita que o redemoinho não vai te levar para o buraco. O redemoinho vai passar e você vai continuar no mesmo lugar para seguir seu caminho. Está me entendendo? Nossa. Sim. É assim que é os ensinamentos dos orixá. Cada um vem se ensinar a seu modo. Mas eu não creio em nada. Eu sigo o que o orixá me fala para seguir e é o que ensina meu menino e a meus filhos aqui nessa casa. É o orixá que ensina mais. Cada casa trabalha do seu modo. E aqui não sou eu que manda a Maria das Candeias. Não é o caboclo do Pinambá, não é meu menino. São os orixá que são as forças maiores das inteligências e dos ensinamentos. Oh, graças a Deus. Está me entendendo? Sim, sim. Mas traga um pouco das águas, porque eu falei do mundo. Eu falei do mundo, está me entendendo? Sim. Mas vou levantar só um pouco, sim, porque está cutucando aqui, mas não cutucando. Fala que baiano é muito devagar. É. Mas baiano é muito agitado. É. Eu faço tudo que eu quero. Agitada? Coisa morta é quem tá no caixão, não é verdade? O meu, quando levaram o corpo, eu dei a risada e fui pro festejo com o baiano. Então, agora continuar. Já que a senhora falou disso, como é que foi assim a sua transição? Foi boa ou foi ruim? Parece que foi boa. Olha, não vou mentir. Se fala que foi boa, até mentindo. Porque todos nós estamos aqui, não é porque somos os perfeitos dos perfeitos, e sim porque temos que aprender também. Estamos para ensinar, mas para aprender também. Sim. A minha morte não foi uma morte muito da trágica, muito da ruim, mas também não foi uma morte muito da fácil. Porque uma coisa que você aprende quando você está com o santo e quando você está recebendo o ensinamento do santo, outra coisa quando passa para o outro lado, o bicho pega. Você vê tanta coisa feia que você fala, cheguei no inferno. Nossa. Tô lascado. Mas daí veio uma grande da luz que eu a me lembro até hoje. Olha. Era uma luz muito da bonita. Muito da formosa. Que me levou nos braços. E como no piscar de olho, me levou para um lugar onde vi o povo de branco. Onde ouvi o povo com os fios de conta, dançando aí no canoé. Foi quando eu parei e falei, o meu orixá não me deu pra mim. Foi difícil, mas já cheguei nesse grande canto que é o Orum. Para uns da Umbanda é Aruanda, onde fica o povo que foi muito ligado dos orixá. Porque você vai para onde seus pensamentos levam. E os meus pensamentos eram encontrar os meus. Os meus antepassados que foram do santo e passaram para o outro lado. Mas quando é uma agonia que dá, cabra. Quando você faz a passagem, é uma agonia que dá. Mesmo que seja muito desligado do corpo, é uma agonia que dá, cabra. Nossa. Mas daí não demorou muito para essa luz vir a me buscar. Era o grande orixá. Olha, me deixou e a subiu para mais alto, como a grande estrela que brilha no céu. E até hoje eu me felicito de ver essa grande luz e ver que o orixá ainda está em cima, mas muito acima de mim e de qualquer um. Porque é uma força muito da grande a que eu ainda terei que fazer muito trabalho para alcançar, cara. Oh, meu Deus. Então, o que a senhora acredita que o que a senhora fez durante a vida que causou o resultado que a senhora experimentou depois na transição? Olha, vou lhe falar uma coisa. Eu fui feiticeira. Olha. Não fiz suas coisas boas, não. Mas eu fui o que me ensinaram. Porque até então era de ignorância que eu não tenho hoje. Ainda tenho pouco. Vou lhe dizer que tenho pouco. Mas tenho um pouco da ignorância. Então, eu fiquei um pouquinho lá, naquele lugar que não é tão bonito. Para pensar no que eu poderia ter feito de bom. Mas uma coisa eu fiz muito da boa. Oi. E o que me ajudou muito foi ter criado tanto dos filhos e tanto dos filhos com tanto do trabalho que eu fiz com meu balaio cheio dos meus doces, dos meus aquitutes, para sair vendendo para o povo das feiras e desce ladeira e sobe ladeira. Porque ele fala uma coisa, eu fui filha de escravo. Eu fui escrava liberta. Mas sofri muito a humilhação de que quem traz uma cor de preto na pele, quem traz um balaio para vender dos doces, mas foi nos doces com meu balaio que eu criei meus filhos, criei todos os filhos que eu tive com os meus negros. Mas teve só um negro que eu amei, vice, porque não foram muitos. Só um negro que eu tive, que eu amei a muito. E que hoje também trabalha como um grande dos espíritos, um grande pai de Tajuão de Aruanda. E um aterreiro que não fica aqui nessa terra. Tem muito que Então, a senhora acha que se a senhora não tivesse sido feiticeira, teria ido para um lugar melhor, direto? Eu teria ido para um lugar melhor, eu não sei, mas só sei que hoje eu estou aqui para desfazer o que eu fiz um dia. E essa é a oportunidade que minha maioria está me dando para eu fazer só as magias e os feitiços bons, como eu faço hoje. Oh, graças a Deus. Está me entendendo? Sim. Não estou aqui porque eu sou é boa. Mas porque eu fui ruim para aprender as coisas boas hoje, ensinar o que é bom. Tá certo. Porque ele diga uma coisa, cabra. Podemos ser ignorantes ou sabedor do que estamos fazendo, mas não há como fugir à missão. Nas várias vidas que se tem, depois que se deixa o corpo na terra apodrecer. Tá me entendendo? Não tem como fugir. Porque se planta, a se colhe. Sendo ignorante ou não, porque essa é a grande lei de meu pai Oxalá, de meu pai Olodum Maré. Entendeu, cara? Sim. A senhora fala de Olodum Maré, é isso? Para quem não entende o que, que é. Olodum Maré. O que que? Olodum Maré é o que se chama de Deus. Deus, tá certo. Dentro da minha nação. Quando eu fui das outras vidas. Hoje, meu menino aqui fala que trabalha com tudo. Mas eu falo para ele, você trabalha com espírito. Não importa o nome, importa o que significa. Isso. É a grande força suprema que importa. Sim. Tá me entendendo? Sim. Porque tem um que quer ser mais bonito que o outro. Porque fala, eu sou de Candomblé, eu sou de Umbanda, eu sou de Jurema. Você tem que ser do Orixá. O Orixá não tem religião. O Orixá está nas religiões, mas não tem religião. Porque você pode contra uma força da natureza? Não, senhora. Você pode aprisionar aqui dentro uma força da natureza? Não, senhora. Então você sabe que o Orixá não está na sua religião, não está na dela, não está na do menino. Ele está para quem quer acreditar, ele está lá fora, ele está em todo lugar. Nossa. Está me entendendo? Estou entendendo. Que respeitando tua pergunta, Vício. Pode deixar. É a tua pergunta que eu respondo. Tá, pode deixar. Tá, só vou levantar um pouco, porque é meu filho. Isso não vai. Para com esse negócio, é um pouquinho de Vício. E também tem uns curiosos que vêm olhar, mas eu já vou mandar já. Vício. Curioso, é? É, tem uns curiosos, mas deixa que aprenda também junto. Mas ensina pra gente, então, assim, quem são esses curiosos, mãezinha? Olha, vou lhe falar uma coisa. Você, quando você tem uma casa assim, você acha só que vem orixá e os guia? Vem o povo da rua, o povo que já passou pro outro lado e tá aí perdido, fica vagando pra lá e pra cá. Pra aprender. Mas se o rio canta o chão... traz uma verdade, eles vão aprender com a verdade. Muitas das vezes são encaminhados aqui mesmo, ou em outro lugar que vão. Graças a Deus. Esses são os curiosos que eu falo. Tá certo. Tá entendendo? Muitos chamam de Egum. Ah. Mas eu não gosto de chamar de Egum, porque eu também estou desse lado e a respeito também está e está perdido ainda não achou a luz. Tá certo. E às vezes até quem está ouvindo lá em casa tem assim uma pessoa, um espírito do lado, acompanhando e ouvindo acompanhando também. Acompanhando e ouvindo e fala uma coisa. O povo aqui na terra acho que sempre está sozinho, não é verdade? Sim. Mas lhe digo uma coisa, cara. Ninguém está sozinho, não. Enquanto você está lá aprendendo com um livro, tenha 10 do seu lado. Se está aprendendo coisa boa, eles vão aprender coisa boa. Se estão aprendendo coisa ruim, vão aprender coisa ruim. Vice. É assim que é. Por isso que tem que prestar atenção nos pensamentos, porque muito dos pensamentos é dos pensamentos dele. Não é seu pensamento só. Tá me entendendo? Ah. Por isso que você tem que pensar coisa boa. Se pensou coisa boa, vai atrair o espírito que estão perdidos, mas são bons para aprender as coisas boas. E se também atrai os que são ruins, vai acabar aprendendo as coisas boas para poder ficar bom também e seguir os caminhos dele nesses planos que tem lá do outro lado, que é os planos espíritos. Tá entendendo? Porque não é só um não, não é só a Luanda não, é muito mais, não é só o Urum, ou não é muito do maior, mais do que se pensa. Nossa. Mais do que se pensa nessa terra, porque se pensa muito do pouco. Tá certo. Você pensa que só vai ter essa vida, mas tem muita das outras. Pense, cabra. O povo que vem falar com o orixá e com os guias, muitas das vezes não acreditam nas outras da vida, mas acredita que tem um espírito aqui falando. Eu que sou marido escandeia. Sim. E como acreditar que eu existo e como não acreditar que outras vidas? Se pense nisso. Porque eu sou a prova de que tem outras vidas. Ah. Eu, Maria das Candeias, que estou aqui e vos falo. Sim. Tá me entendendo, cara? Sim, graças a Deus. Então, assim, se agora, vamos dizer assim, o espírito perdido que está ouvindo, ou aqui ou lá na casa da pessoa, e gostaria de uma mensagem, ele não entende porque ele está perdido e não sabe como encontrar um caminho. Então, está estudando. Que mensagem que a baiana tem para eles? Olha, vou falar para todos esses cabras tomar vergonha na cara, aprender e vir trabalhar, ajudar a gente. Eu estou brincando, vou falar a verdade. Olha, cabra, é muito do importante o trabalho que você faz, por quê? Porque tem muitas das pessoas aqui nessa terra que acham que a vida ela não a continua. E quando elas partem para o outro lado, deixam o corpo, essa matéria que apodrecer, elas ficam perdidas, sem entender o que aconteceu com elas. E muitas das acho que estão vivas ainda, mas não estão mais não. Ai. Muitas são atraídas pela luz que há na cabeça dos os médios como um menino e muitos que estão aqui. E eles vêm para curiar, para ver o que está acontecendo. Por isso que é importante o seu trabalho para a esclarecer e para a encaminhar esse povo. Então eu falo para esse povo que a confie nos espíritos que estão aqui, nos caboclos, nos baianos marinheiros, que hoje vão encaminhar esse povo para o canto deles. Oh, graças a Deus. Ouve, você mesmo, você às vezes atrás muitas das crianças. Tem uma menina traquina do seu lado, que sempre me acompanha também, junto de um cabelo lá. E são inseparáveis esses dois lá, pronto. Ela segura o negócio e ele tá lá do seu lado, às vezes fala no seu ouvido. Presta atenção no que ele fala, muitas das vezes, e nunca deixe de dar um doce para eles. Que coisa linda, esses são os herês da Umbanda. Olha, de novo vou lhe falar. Da religião. Os espíritos não têm religião. Eles se manifestam nas religiões. Tá me entendendo? Sim, sim. Mas é claro que cada religião tem o seu nome para aquilo que dá para os espíritos. Sim. Não é verdade? É verdade. A respeito todos. E todos devem respeitá-lo. Sim. Mas eu devo falar como espírito. E eu não posso ter a religião. Porque o espírito que vai nas Umbanda, vai no Candomblé, sim, vai nas as que o menino vai lá da camisa branca. Um espírito. E vai nas igrejas, e vai em tudo que é canto. Às vezes dão um nome aqui, dão um outro nome lá. Tá me entendendo? Tá, sim, sim. Mas não se preocupe com a religião. É. Se preocupe com o que está aqui dentro e os ensinamentos que os espíritos dão. Oh, graças a Deus. Mas assim, quando a senhora veio para, como espírito, com a roupagem dentro da Umbanda, como baiana, a senhora teve que aprender o que a respeito dessa linha? Olha, vou lhe falar uma coisa. Quando eu vim, eu tive que ter escolha de como eu viria para trabalhar. Eu escolhi trabalhar como minha irmã, como baiana. E tinha os nomes para escolher. Porque esse não é meu nome de verdade. Eu escolhi Maria das Candeias por conta do santo que se tem no orixá. Tá me entendendo? Sim. Se faz a comparação. Tá. E tem que ser um nome brasileiro e um nome muito conhecido nas terras do Nordeste. Porque é de lá que vem esse povo, porque a Bahia fica lá. Tá me entendendo? Sim, sim. E me explicaram somente que eu iria trabalhar não só em um lugar que tinha um nome, mas em vários outros que eram as religiões. Que eu não deveria me preocupar com isso. Sim. Que eu deveria aí ensinar meu menino que não se deve trabalhar com as religiões, mesmo que se dêem nomes de Zumbanda, de Candomblé, mas com os espíritos que trazem a verdade. Está me entendendo? Sim, sim. Então é isso que eu tenho a dizer. Não me falaram de uma, mas me falaram demais. Porque os espíritos trabalham não em uma só, mas em muita. Você pensa que eu só fico aqui, cabra? Então. O dia inteiro no pé do meu menino, como porque é? Até mesmo ele não vai me aguentar. O dia inteiro eu só falando. Eita. Cabra, o meu trabalho está em outros lugares também. Em outros lugares. E por quantos lugares eu passo, cabra? Ajudando a um e ajudando a outro. E também vou nos Candomblé, e na Zumbanda, e na Jurema, que estão muito das espalhadas, e nos escantimó. Tá me entendendo? Eu não sou aqui um cachorrinho para ficar preso, meu menino. Os espíritos estão aí no ar para trabalhar. E não sou aqui. Eu venho trabalhar aqui quando eu sou chamada. Mas a minha missão é maior do que ser trabalhar aqui. Tá me entendendo, cabra? Sim, sim. Porque eu não fico no pé do meu dia inteiro. O Marco ele precisa de ajuda. Eu venho como um piscar de óleo. Quatro seis de minha mãe lá que me traz seus feitos. E como é que chama, então, um guia nosso para vir ajudar? Só pensa nele? Como que é, cara? Como é que a gente chama um guia para perto da gente se ele está ocupado lá longe com outra coisa? Olha, é muito simples. Você, quando você vai a dormir, você não tem a sua preparação? Sim. É a mesma coisa. Você faz a sua preparação, faz a sua oração e dorme. Sim. Não é verdade? É. Para chamar os espíritos é a mesma coisa. Não é chamando assim, vem aqui, Maria das Candeias, mas me pegue logo, não é assim não. Sim. Tem o banho para se tomar, tem a vela para se acender, tem os cânticos para se entoar, tem os atabaques para tocar, tem a música para me chamar. Porque sempre tem uma música especial para me chamar. Está me entendendo? Sim. É assim que se faz com o povo. Você tem sempre uma música especial. E toda essa preparação para chamar o espírito. Você não vai chamar o espírito com o corpo e a cabeça suja? Ah. Porque como você vai evocar o sagrado se você não está preparado, cabra? É como as coisas que se faz das escolas. Você vai fazer os exames sem se preparar. Não. Você tem que se preparar. Sim. É a mesma coisa para chamar os espíritos. Tá me entendendo? Sim, sim, sim. Esse no caso da incorporação, né? Para se fazer o trabalho. Isso, trabalho. Mas aí se a pessoa tá andando na rua, tá com medo, quer pedir que um guia venha e acompanhe. Aí daí a chama para cá. Isso. Pela cabeça. Pela cabeça. Se é precisar realmente. Mas o espírito vai pegar a pessoa? Não. Nas ruas, não é verdade? Nas calçadas da vida. Porque eles vão falar que tá doido. É. Tá doido das caraminholas. É, é certo. Não pode. Tem mas onde? Pode pedir. Porque os espíritos andam como vento. Tá me entendendo? Sim, sim. O que que é, as pessoas... Que mesmo assim tem que ter a preparação. Ai. Porque para pedir a oração, na verdade, a oração é a preparação. Nossa. A senhora está falando de pedir. O que que as pessoas mais pedem para a senhora como espírito, assim, no planeta? Olha, vou lhe falar uma coisa. As pessoas pedem tudo. Pedem pataca, pedem amor, pedem para... Quebrar a mandinga, pede para afastar as curucubacas. Porque às vezes está difícil na vida da pessoa, está sem emprego. Está brigando com o marido, está brigando com os filhos. Ele pede tudo. E pede a cura também, porque eu trabalho com a cura. Com a cura. Eu entendo da reserva para eu poder fazer os banhos e passar os banhos nas pessoas da reserva. Porque as ervas se faz as curas, cabra. Oh. É, entendendo? Sim. Maria das Candeias trabalha com cura. Com cura. Mas eu também quero feitiço. Ar limpo, ar descarrega o corpo do meu menino e do povo que está aqui. Olha. Para cuidar da casa. Porque uma casa não é só o que se vê por fora. Uhum. É o que muitas pessoas não veem por dentro. Nossa. Tá entendendo? Sim. Sim. Então, se alguém fala assim, olha, peça para a Maria das Candeias indicar um banho bom para a gente ficar sempre protegido, o que, que a senhora diria? Olha, cada banho funciona para uma pessoa, cada pessoa precisa de uma receita própria. Olha, que importante. Tá me entendendo? Sim. Cada pessoa precisa de um momento. É como ir ao capa branca. Médico. Se você está com uma dor de cabeça, ele não vai passar um remédio para dor de barriga. Né? A mesma coisa é o banho. A medicina é parecida, só que aqui a medicina é de um jeito e lá a medicina é do outro. Oh, aqui é a medicina dos espíritos, tá entendendo? Sim, sim. E hoje, como espírito, a senhora sabe mais do que a senhora sabia enquanto encarnada. Mas você aprende sempre, sempre. O que eu aprendi lá não se perde aqui, não. Oh. Porque nunca se perde o que você aprende, porque fica tudo na caixola do espírito. Entendi. Tá me entendendo? Sim. E faz muito tempo que a senhora partiu da Terra? Olha, o tempo de você é diferente do nosso, é. Mas faz é um pouquinho do tempo de você. Uhum. Mas é só um pouquinho. É. Eu não vou falar porque vai falar que eu tô é velha. Mas não tô velha não, sou muito da nova, muito da formosa. Sim, sim, sim. Ainda consigo carregar um balaio muito do grande com os meus doces, com as minhas frutas, com os meus coentros, para vender para o povo, para sentar os meus amigos. Oh, graças a Deus. E, mas assim, depois que uma pessoa desencarna, demora para ela ser, por exemplo, se ela quiser ser um espírito que trabalha para alguma religião, demora? Olha, funciona assim. Se você tem afinidade para se trabalhar com os espíritos, e você já tem conhecimento com as ervas, e já tem alguns conhecimentos, você é empurrado para isso. Entendi. A sintonia, né? Mas, fala uma coisa, né? Sempre um macumbeiro de lá vai ser um macumbeiro hoje. Sim. Porque eu lhe falo uma coisa, muitos dos padres... Muitas das freiras hoje são caboclos e caboclas. Muitos dos médicos hoje são os preto velho. Nossa. Tá me entendendo? Sim. É só uma roupagem para trabalhar naquela religião. Olha, ou a roupagem dos espíritos pode mudar. Uhum. Não importa o nome, não importa a roupagem, importa o que se faz. Uhum. E que seja o bem sempre, cada. Porque é o bem que se traz o bem e que se eleva o espírito para a verdade e para um dia chegar a uma força de orixá. Nossa. É uma confissão do orixá, tá entendendo? Sim, tô. Às vezes as pessoas ficam com o pé atrás de procurar ajuda na Umbanda porque dizem assim, esse espírito está trabalhando porque ele fez mal, então como que eu vou acreditar de confiar minha vida para um espírito que está fazendo hoje o bem porque fez o mal no passado? O que, que a senhora fala para essas pessoas? Vou lhe falar uma coisa. O único espírito perfeito que passou pela Terra foi o grande Nascimento do Bonfim. Poxa, lá o nome que tem. Jesus. Mas todo o resto já teve seus pecados e ainda ficou pecado nessa. Tá me entendendo? Sim, sim. Então não se pode julgar quem já errou. Porque se está todo mundo no mesmo barco, é porque não é santo, não é verdade? É. Então, se hoje se está fazendo certo, se olhe para o momento que se está fazendo certo. O que se ficou no errado é como o meu corpo físico que está apodrecendo lá. Deixa apodrecer a mentira. Sim. Vamos ver a florescer e pegar os frutos do que se traz a verdade hoje. Entendi. E só para reforçar, então, qual que é a força da linha do baiano? Qual que é o propósito de criar uma linha de baiano? Olha, vou lhe falar uma coisa. Meu menino já deve ter explicado isso, mas eu vou falar pela minha experiência. Fala isso. Os baianos foram criados porque tinha um povo que fazia muito do candomblé na Bahia antigamente. E muitos que são baianos foram muito do povo desse candomblé da várias nações. E também tinha muito do povo que se trabalhava com outra das religiões, como o catimbó, tá me entendendo? Sim. Que era muito do sertão, muitos daquelas regiões lá, porque não sentia só o candomblé, se tinha outras também. Primeiro veio o candomblé, daí depois foram surgindo as outras. Tá me entendendo? Sim. E a Zumbanda também surgiu depois. É. A Zumbanda surgiu não no Nordeste, mas surgiu em outro lugar lá, como se chama? Na África. A Umbanda, cabra. A Umbanda? Foi a no Rio de Janeiro. Sim, Niterói. Com um caboclo que foi um padre. Sim, sete encruzilhadas. O Sérgio Cusé foi um padre. Sim. Que foi um padre. Sim. E os padres foram santos. Tá me entendendo? Sim, sim. Então foi uma homenagem a esse povo, mas também é porque é um povo que aprendeu tanta feitiçaria naquela época, que hoje sabe quebrar muita da feitiçaria. E também é um povo que teve muito da luta, e hoje sabe lutar muito, teve muita da luta, e hoje sabe trazer alegria nos pés, no dançar e nos fazer dos trabalhos, para mostrar para esse povo que quem traz orixá deve se ficar de pé sempre. Oh, meu Deus. Agora, pela sua experiência, então, a senhora já quebrou algum feitiço? Mas muito, é o que eu mais eu faço. Aprendo uma coisa, cabra. Eu posso pegar esse que a gente chama de operó, mas é um vaso de barro. Colocar um bife... Ah, não vou nem ensinar. Mas você pode colocar algumas coisas, colocar na frente de uma casa e falar assim, estou fazendo um feitiço para acabar com você. Ele pode colocar 10, mas se o que tiver na cabeça dele não for boa, não vai funcionar nada. E se o outro tiver a segurança de não acreditar que isso vai fazer efeito, não vai funcionar nada. Uhum. A macumba, vou lhe ensinar, está aqui. Oh. A força está aqui. Tem alguns que nascem com a mão para fazer. Eita. Mas esse deve ter a preocupação de fazer o bem. Porque se faz o mal, há de pagar por tudo. Nossa. Tem aqueles que acham que pode fazer mal e que ninguém está vendo e que se acham o próprio orixá, mas estão enganados, porque o Odumaré a tudo vê e orixá que orixá não faz a maldade e não fica do lado de quem faz. Oh. É quando vemos que umba, os feiticeiros fazem a feitiçaria ruim. Mas que só pega em quem acredita. Mas aquele próprio que chama quiumba, esse vai ser o grande danoso dessa feitiçaria que você vai voltar para trás. Nossa. Eu vejo fim de muitos desse lado. Hoje estão se arrastando, procurando a luz. Mas ainda não se arrasta mais para aprender que com se feitiçaria não se brinca. Com feitiçaria não se brinca? Tem a feitiçaria boa e tem a ruim. Devemos fazer a boa. Porque a ruim, o nome já diz, é a ruim. É a ruim, né? Agora, conta pra gente uma, assim, a maior que a senhora já teve que lidar e conseguiu resolver. Olha, não foi na casa de meu menino. Não foi. Foi numa outra casa. Numa outra casa. Fizeram um negócio para uma moça. Era uma moça muito bonita. Bonita. Se chamava Clara. Clara. Tinha uma pele tão clara como açúcar. Tinha uns olhos tão azuis como o mar da minha Bahia. Oh, e por inveja de uma outra que queria o namorado dela. Não era namorado, era noivo. Noivo já. Fez um negócio e foi pedir para se fazer em uma casa como essa, um negócio, mas só que o pai de santo não era sério, o babalorixá não era sério. Não era sério, quer dizer que aceitou o trabalho com aceitou por muito do dinheiro, porque essa moça tinha e podia. E fez um trabalho para fazer maldade para esta moça. Sim. E a outra moça foi levada para o hospital, onde ficou um bom do tempo a definhando. Faziam tudo e não a descobriu o que, que era. Ai. Foi quando uma parente, uma senhora com os cabelos tão brancos também como açúcar, fazia parte de uma casa onde o menino ia, a Casa Branca, da Mesa Branca, e foi revelado que foi feito feitiçaria da Brahma. Ai. Essa feitiçaria não foi a quebrada lá, fora procurar a ajuda de um terreiro. Eita. E é nesse terreiro onde me chamaram um dia, não foi o nome que eu trago aqui. Sim, conta o nome. E eu a quebrei. Olha. O mal voltou para outra moça. E essa moça hoje vive muito da triste. Eu fico muito da triste de ver que se faz a maldade e se acolhe a maldade. Essa moça um dia há de aprender que é o bem e que se tem aquilo que se é para ter, não que se imagina ter e que é do outro. Nossa. Então, aí às vezes as pessoas ouvem assim, falam, nossa... Isso a faz três a grande luas. Nossa. Três a grande luas. Faz pouco tempo, então. Três a grande luas, muito da grande. Ah. Então, como é que a senhora falou, tá, eu quebrei, mas como é que a senhora quebrou? A senhora ficou falando um mantra, a senhora trouxe ajuda, como é que quebra um feitiço desse? Olhe. Tem coisas que eu não posso revelar. Tá certo. E aí, tá entendendo? Sim, sim, sim. Que só com o tempo é que essas pessoas vão poder saber. Tá bom. Mas eu falo uma coisa, é um alerta. Alerta. Só se faz quem sabe e quem tem preparação. Não se mexe com quem não se conhece. Olha. É um alerta que eu dou para aqueles que a procuram, procuram e acham que sabe fazer as coisas e não sabe. Só se faz quem conhece e quem tem a permissão do grande Olofumare e do Orixá. Olha. Não. Sim, porque tem todo o respaldo, né? A proteção. É um conhecimento que se tem autorização. É. E tem alguns. Não é a segredo. Uhum. É algumas coisas que só podemos revelar com a permissão. Sim, claro. Tá me entendendo? Sim. E agora, se alguém está ouvindo e pensando assim, aí, ela mandou de volta. E a outra ficou ruim. Então, como é que pode ser um espírito não bom? Não se mandou a de volta. Ah, como é que explica isso? Não se mandou a de volta. Me diga uma coisa, cabra. Sim. Se você faz a maldade, você espera receber o bem? Não. Eu só afastei o que tinha da menina. Tá. Eu não devolvi nada. Ah, entendi. Mas, cabra, eu lhe digo. Tudo que se faz se cobra um preço. Sim. E cada um tem que estar ciente e consciente do preço a se pagar. Uns pagam com o dinheiro, outros pagam com a saúde. E muitas das vezes oferece o dinheiro se achando que é o bastante. Mas eles querem mais que isso. Tá. Eles querem a sua vida. Eita. Muitos se tornam escravos quando vão para o outro lado. Esse é o espírito a que serviram. Está me entendendo, cabrão? Por isso que tem que se ter muita da responsabilidade de se trabalhar com o bem. Uhum. Eu não faço maldade para ninguém. Eu tiro a maldade que foi feita no outro. Uhum. O outro que mandou, eu não faço nada. Uhum. Porque não tenho nada a se fazer. Claro, claro. Então, deixa eu ver se é assim que funciona. Quando eu tiro uma sujeira de algum lugar, ela vai para... Ela tem que ficar em algum lugar. Então... O que a senhora faz? A senhora só tira dele e daí ela vai sozinho para onde ela pertence. Porque não pode, a energia tem que ir para, não desaparece. Olha, cabra, se você está sem a vigilância, essa energia ela vai te cobrar de alguém. É. E vai cobrar de quem ele pagou e ela acha que não é o suficiente. Nossa. Me diga uma coisa, cabra. Sim. Esses espíritos, eles se alimentam do quê? Da sua tristeza, ai, da sua raiva, do seu ódio. Quanto mais você tiver, mais eles vão vir. Tá me entendendo? Tem que orar e vigiar. Quem sofre sozinho não gosta de sofrer sozinho. Quem acompanha? Gosta que alguém acompanhe seu sofrimento. Ai. aqueles que querem que você faça o seu trabalho, que querem que meu menino faça o meu trabalho, mas aqueles que não querem. Cara. Por isso que tem que ficar vigilante e prestar muito bem na atenção. Como faz uma pessoa ter uma vida boa, então? É desse jeito aí, orando e vigiando? Você disse tudo, não preciso dizer mais. Se você faz o bem, tem vida boa. Mas também não vai deixar de sofrer. Porque sofrer, todo mundo vai sofrer. É. Acha que vai ser só alegria, no sorriso, não vai ser sempre. Mas se faz o bem, sempre tem a ajuda de quem faz e traz o bem. Sempre tem ajuda. Eu faço bem, cabra. Ah lá. Não duvide disso. Não. Não, cara. Então, quando a senhora traz o seu conhecimento para todos nós, igual muitas pessoas vão ouvir, vão assistir e vão aprender com os aprendizados da senhora, com os ensinamentos da senhora. O que que a senhora ganha com isso no astral? Olha, vão aprender muito de pouco. Porque o Maria das Candeias sei muito do pouco. São os orixás que sabem demais e me ensinam, mas ainda tem a cabeça dura, como eu me tenho, para aprender. Olha, o que eu ganho, o que eu ganho, eu vou lhe falar o que eu ganho. Eu ganho mais amor. Oh, meu Deus. Porque para fazer o trabalho é uma coisa que meu menino não aprendeu ainda. Que nós fazemos tem que ter amor. Porque eu lhe digo, cabra, quando se viveu o que eu vivi, quando se está na condição que eu estou e se vê o que eu vejo, só se entende uma coisa, que a única energia que vale a pena e faz crescer é o amor. Não é o amor de namorados, mas é o amor do conhecimento, de se saber que se faz o bem, se planta o bem, se anda em linha reta, não se cai no mar. Nossa. Tá me entendendo, cara? Tá, tô entendendo. E quando alguém sofre uma ofensa e se acha no direito de devolver a ofensa? Olha, a única forma direita de se devolver uma ofensa é pedir que o outro fique bem ou se seguir o seu caminho. Você não precisa falar que você tá perdoando o outro, mas também não deseja mal. Porque se você deseja o mal, você está errando. Está me entendendo? Sim. Então fique na sua. Você fique no seu canto e faça o seu. Deixe que o outro faça o dele, as coisas dele. Está me entendendo, cabra? Porque às vezes a gente quer a vingança. Mas a vingança é burrice. Nossa. É muita da burrice para o povo que ainda se acha muito esperto nessa terra. É muito. Está me entendendo? Nossa. Nenhum espírito trabalha com o bem e com o mal. Isso é um engano. Ah. Porque o que faz crescer é o bem. Por que se trabalhar com o mal? É. O que que faz o mal, cabra? Me responda. O que? Se o bem faz crescer, o mal faz o quê, cabra? Ah, o mal só atrasa. Faz você ficar onde você tá. E você quer isso? Não. Você quer isso? Não. Então tá respondendo o que é o bem. Nossa. E se alguém fala assim, olha, mas na minha vida eu não tenho prova que o Espírito existe, não tenho prova que Deus existe, como que eu devo viver? E está aqui assistindo, olha, o Espírito falar. Eu vou falar uma coisa. Não há provas, cabra. Ah. E vou falar por que não há provas. Não há provas para quem não se tem fé. Ah. Porque eu vou lhe falar. Fé se tem ou não se tem. Se você tem fé, você vai ver prova em tudo que você vê aí. É. Quem construiu o mar, a beleza do mar. Nossa. Quem fez esse céu lindo, esse sol que brilha, não só para vocês que estão na terra, mas para nós também. Quem fez esse corpo, por onde eu falo hoje, pelo meu menino, a inteligência de pensar e de criar. Quem faz a tecnologia, vão me responder que é o homem. Mas de onde o homem tira isso? Das inteligências. E quem criou essa inteligência? O homem não sabe responder. Só uma força maior para ter criado tudo isso. Porque senão, o homem seria o próprio Deus. E quanto Deus... vocês teriam aqui na Terra acabado. Eita. E Deus é só. Só, né? Então, é o que cria e nós somos a criação desse outro lado. Então tem que se ter fé. Uhum. Se não se tem fé, não se acredita na manifestação de Maria das Candeias. Sim. E de nenhum outro espírito. É. Se acredita que se é Deus. E se acredita que se é Deus, então vai criar seu próprio mundo. Oxi! Nossa, e é perigoso cair nas ilusões e no labirinto de onde não consegue mais sair. Quem se acha mais que o outro, cara, é menos do que acha ser. Oh, meu Deus. Temos que aceitar que o sol que brilha, que a mercidão do mar azul, que a natureza, que tudo que se há na terra só pode ser obra de um grande, supremo dono do mar. Oh, graças a Deus. Quem é o suficiente humilde para se aceitar isso, se pode acreditar um grande homem de fé. Nossa, e ganha bastante na vida, né? A pessoa que tem fé e perseverança. Olha, cabra, a vida é uma só. Uhum. Uma vida do corpo, mas a vida imortal do espírito, essa que a continua quando o seu corpo estiver apodrecendo na terra, os bichos comendo, porque é muito do feio ver, vice. É. Oxi, como é do feio, não quero ver mais não. É feio. É muito do feio, mas o espírito continua do vivo, com a inteligência sempre mostrando que se é mais do que se acredita nessa matéria, em uma vida da matéria. É uma vida do espírito. E essas pessoas não entenderam que a vida é do espírito, não da matéria. A matéria é emprestada para se aprender nessa terra. Isso. Não para se continuar nela para sempre. Oh. Mas se passa por ela quando você é espírito, eu sou a prova disso, Maria. Então hoje, se a senhora pudesse aconselhar uma pessoa que viesse perguntar qual que é o propósito da minha encarnação, da encarnação em geral do ser humano na Terra, para que a gente vem aqui? É muito simples. Cabra, você adquire o conhecimento para quê? Para agir melhor. Para ser melhor. Isso. Para crescer, na verdade, cabra. Você tem muitas das vidas para ser melhor. Para ser um espírito melhor. Cabra. Porque o Lodo Maré dá a oportunidade de sermos melhor a cada vida. Eu estou aqui aprendendo para que na próxima, na carne, eu seja melhor, cabra. Olha. E sempre volte melhor. Para um dia não termos que passar mais pela matéria, então ser um só espírito, como grande Oxalá é, e poder criar os outros, os orixás, os guia, os homens. Está me entendendo? Sim. Mas criar, não para criar como se cria o grande criador, mas para se cuidar, para se levar a fé, para se levar o crescimento. Está me entendendo? Tô. Como o grande Oxalá faz. O grande Oxalá é o Pai. E acima dele é o Lodumaré, mas é o Pai que vem para trazer os outros orixás, para trazer a mensagem da fé, para trazer o crescimento. Então se passa, cabra, para se chegar um dia à condição de um espírito muito do saberento, como Oxalá é. Oh, meu Deus. É a perfeição do espírito. Porque ainda ser muito do imperfeito, eu também ainda sou um espírito muito da imperfeita. Está me entendendo? Sim. Ainda vou ter que aprender muito para se alcançar um dia a esse posto do grande Oxalá. Oh, meu Deus. Está me entendendo, cabra? Sim. Então, como a senhora tem um carinho bastante grande pelos orixás, que eu percebi. Uma devoção, respeito. Cabra, você gosta dos seus pais? Sim. Eles orientaram você um dia? Sim. São os orixás que me orientam. Oh, meu Deus. Então, eu vou falar aqui o nome de 7 orixás e a senhora, se possível, fala um pouco ou da história ou da característica de cada um deles. Pode falar. Pode ser? Qual que é a característica do orixá Xangô? Xangô. Xangô é um orixá muito do elegante. Xangô vem com seus oxê, com seus machados, trazer a justiça porque chegou, teve o reino de Oior, onde governou seu povo com muita da força, com muito do amor e com muita da justiça. Xangô é o orixá que vem trazer a justiça. Xangô não é injusto com seus filhos e com seus que lhe procuram, mas ele traz a justiça. E Oxum? Oxum é o grande orixá que, quando teve a separação entre Aie e Orum, é o orixá que retomou o contato com o povo desta terra. É um grande orixá ligado à fertilidade, é um grande orixá ligado à riqueza, não à riqueza somente da babaca, mas à riqueza da fé e do coração, e principalmente do amor. Nossa! E dizem que Oxum rege as águas doces? Não só Oxum, mas como também a Inhaçã e como também a Obá, que também é ligada ao amor. Tá certo. Que são ligadas às águas doces. Uhum. Mas também tem Nanã, que não é só ligada ao luto, uhum, mas também é ligada às águas doces. Tá certo. E Oxóssi? Oxóssi é o grande rei dos Eguns, que muitos não conhecem. É o grande orixá da prosperidade. É o grande orixá ligado à agricultura. É um orixá que não deixa seus filhos sem o cereal, sem o pão, sem a comida, sem a fruta. É o grande orixá da caça. Da caça. Tá certo. Arunyodé. E Inhaçã? Inhaçã é um grande orixá que muitos não sabem que é mamãe. É o grande orixá dos ventos, é o orixá que nunca deixa de vencer uma demanda, que com seus ventos sempre leva para muito longe os problemas da vida. Inhaçã nunca deixa um filho sem resposta. Epa, é minha mãe, Inhaçã. Minha grande mãe Oiá dos ventos. E Iemanjá? Iemanjá, grande mãe de todos os oris, de todas as cabeças, é uma grande mãe da criação, que também nunca desampara os seus filhos, e não cria só seus filhos, assim como criou o Baluaê, que foi filho de Nanã, cria qualquer filho que lhe venha no regaço, que lhe venha nos braços. É o grande orixá ligado à maternidade e à criação. Ogum? Ogum é um grande orixá, não só guerreiro, mas estrategista. É o grande orixá que pede aos seus que guerrem por ele. É o grande orixá conquistador dos sete reinos, último reino de Irê, ou Ogum Onirê, como se diz, ou Ogum Ergê, que é aquele que conquistou os sete reinos. Ogum é o dono dos caminhos, é os donos das tecnologias e sempre está vencendo também demandas, porque Ogum também nunca deixa o filho sem caminho e sem estar amparado na lei. Uhum. E agora o último, Oxalá. Oxalá é o grande orixá da criação. É o orixá que, por amor, cuida da grande criação de Olodumaré. É o orixá que ama seus filhos, mas é com tanto amor que nunca deixa um filho sem a resposta que busca. É o orixá da paz. É o orixá, se for Oxalufã, é o orixá que, com seus passos lentos, mostra que devemos ter os passos sempre muito vagarosos, porque é assim que se chega à fé, é com paciência. Mas é Oxá Guian, é um orixá que guerreia com algum, porque é um orixá muito do inquieto, que sempre está vencendo demandas e sempre está guerreando sempre para o bem aos comandos de algum e de Oxalá. Oh, meu Deus. Então, tá certo. Então, assim, todos nós, na Umbanda, temos aí, que rege a nossa coroa, que rege o nosso caminho, um orixá. Olha, lhe digo uma coisa, cara. Seja na Umbanda, no Candomblé, no Catimor, na caula, todo quer. No tambor de menina, no Xangô, na religião de Xangô, porque são muitas. Não importa. Mas importa que, sendo ou não dessas religiões, sempre vai ter um orixá que pode ter muitos nomes, mas nessa religião damos esses nomes de algum, de Xangô. Sempre trazemos um orixá de cabeça, um segundo orixá e mais um sétimo que se chama de enredo. Tá certo. É a proteção deles que temos. E que nunca nos abandonam. Mesmo os espíritos, nós temos orixá que não nos abandonam. E vocês que estão aqui na Terra. Tá me entendendo, cara? Tá certo, entendo. Então, começando a aproximar do fim já, antes da sua mensagem... O fim de um grande começo. Sim. Desse trabalho bonito, muito bonito, cabra, que tu faz. Você tá gostando? Muito bonito. Eu não sei como eu vou aparecer, porque eu queria que me mostrasse mesmo. Mas vai mostrar a carcaça do meu menino. Oxi! Mas o importante está saindo a voz, que está mostrando conhecimento pelas ideias que vem dessa cabecinha também, não é verdade? Isso, sim. Porque eu uso a cabeça para mandar a minha mensagem. Sim, oxe! Mas vai fazer bom uso disso, não é verdade? Sim, sim, senhora. Que venha para ensinar mesmo. Sim. Porque o mundo está muito do carente dos ensinados. De um povo que sabe muito pouco como a gente, mas é um pouco que vocês precisam por enquanto nessa terra. Tá entendendo, cabra? Sim, sim. Como que a pessoa faz que está ouvindo, fala assim, não, eu quero levar a sério a religiosidade. O que que a senhora sugere que essa pessoa faça? Olha, a primeira coisa que tem que se ter no coração é o que você quer. O que você quer? Você quer seguir a fé nos orixás? Ou você quer seguir a fé em outras coisas? Primeiro você tem que tomar a decisão, nem que demore muito do tempo. Vai ao terreiro, fique sentado olhando. Como eu falo aqui, antes de 20, 23 das vezes, para ver se ainda tem certeza, ainda é muito pouco. Teria que ver muito do mar, mas muito do mar mesmo. Primeiro é a certeza, não se pisa em terreiro, não se trabalha por isso, se não se tem certeza do que se quer. Você tem que ter certeza, porque se você não tem certeza, como esperar que o orixá lhe dê certeza e caminhos na vida? Se você não sabe o que você quer, não espere que o orixá caminhe por você. Porque então você vai estar faltando com as suas responsabilidades e com seus compromissos nessa terra. Você vai estar sendo preguiçoso. O orixá dá caminho, mas não caminha com você. Como diz meu menino aqui. O orixá dá intuição, mas não vai colocar a mão para fazer por você. Porque é você que tem que caminhar. E o orixá caminhando junto, para que se cair, e se você acreditar e tiver a decisão, o orixá ia levantar. Nossa. Tá me interessando? Sim, sim. E se alguém de uma outra religião ofende alguém da Umbanda ou da religião que quer ser um verdadeiro religioso, a senhora sugere ele rebater a ofensa? Como a senhora falou antes? Olha, cada um dentro da religião que está, por isso que eu falo de espíritos, de espiritualidade, não de religião. Isso. Cada um dentro da religião que está vai querer sua verdade. O do candomblé fala que a Umbanda é errada. Da Umbanda às vezes fala que o candomblé é errado. E aí? O do Bar Mesa Branca fala que é errado das Umbandas do candomblé. Cada um fala que alguma coisa é verdade. Sim. Deixa cada um então com a sua verdade e siga a verdade no seu coração sem achar que a verdade do outro é uma mentira. Porque se você traz uma verdade, a respeito é o outro de também trazer a sua verdade. Porque muitos não sabem, mas a verdade de um é a mesma da verdade do outro, só que dita de outra forma e vivida de outra forma. Às vezes veste uma outra roupa, se fala de uma outra forma para falar a mesma verdade, mas a mesma coisa. E um ainda quer ser melhor que o outro, cabra. Fica bonito. Quem é melhor que o outro, cabra? Nenhum é melhor que o outro. Não é melhor que o outro, cabra. Porque a verdade que tem aqui, tem tudo que é canto. Aceita quem quer, veste a roupa quem quer, o fio de conta quem quer e acredita em quem quiser. Mas se você acredita e o outro não, respeite se o outro não acredita. Respeite a crença do outro. Porque assim tem que ser. Cada um cuidando do seu Ibá, cada um cuidando do seu Ori, cada um cuidando do seu Orixá, porque se você cuida do seu, não deixa descuidado quem pode vir meter o dedo para atrapalhar. Agora, se você se descuida do seu, o outro pode vir fazer o que quiser e fazer a zoada com as suas coisas. Porque enquanto você não está cuidando, você está cuidando do outro e o outro cuida do seu. E é cada um cuidando do seu, cabra. É como eu falo aqui em minha casa para os meus filhos, cada um cuida do seu, porque é assim que tem que ser. Não existe casa ou a terreira, outro lugar que seja melhor que o outro. Não. Cada um faz o que quiser, desde que seja certo, desde que traga a verdade do orixá. Porque o orixá, ele não vem de branco, de preto, de vermelho. Ele vem como uma energia que não tem cor, mas que tem verdade. Oh, graças a Deus. Tá me entendendo, Catra? Tá, tô entendendo. A senhora fala muito bonito, viu? Olha, vou lhe falar uma coisa. Aprendi com meu menino a falar bonito, cabra. Porque nós também aprendemos com os cabras aqui, o povo. Nossa. Nós aprendemos também. Sim. Vocês aprendem com a gente aprende com vocês. Sim. E aprendendo com o outro das mãos dadas que vamos evoluindo. Nossa. Tá me entendendo? Sim. Sim. Eu gosto de falar com uma poesia, né? Porque eu escutava a poesia. É. O meu negro falava poesia. Falaram. Mas é poesia dos inscritos, é poesia do povo dos Iorubá, o povo lá do Daomé, do Rogege, e tinha também o povo do Urbano, que a gente conhecia todo mundo. Era todo mundo misturado. Nossa. Mas mesmo balaio. E saiu um negócio bonito. E saiu um negócio muito bonito, que é a fé no orixá. Nossa, mas é isso, cara. É isso. A senhora passa, tá assim, a senhora passa uma mensagem final, então, só aí para quem está ouvindo, que gosta da manifestação do baiano, está aprendendo muito sobre a Umbanda, sobre a espiritualidade. Passa uma mensagem final para o povo que está aí escutando a senhora e aprendendo com a senhora. Olha, vou falar uma coisa que eu já falei, vou repetir. Não importa o nome, não importa a cor, não importa o modo. O importante é se tem a energia do orixá que vem para trabalhar, vem para ajudar seus filhos, vem para fazer a evolução dos seus filhos. Mas para que o orixá faça isso, os filhos têm que acreditar mais no orixá. Deixar de lado a roupa, os afios de conta e muitas das vezes a beleza do que se vê de fora. Quando se olha para a beleza do que vê de dentro, se vai sentir o orixá tocando e falando no coração. Essa é a mensagem que eu deixo ao meu filho e todos aqueles que eu já considero filho, como a você também, que sempre traz uma mensagem muito bonita para essa casa também. Que todos aqueles que lhe protegem, seja o orixá, seja o povo daqui, o seu pai de santo, sempre continua esse trabalho muito do bonito, porque você traz uma verdade em seu coração e a verdade que o orixá precisa para trazer a verdade dele para essa terra, para esse povo que precisa aprender a pisar mais firme nessa terra. Graças a Deus, me dê um abraço. Mas é abraço, é cabra perto do morro. Hoje, fui nascer do Bonfim, vim na Samaria das Candeias, fui nascer do Bonfim na Samaria das Candeias. Olha que seus caminhos. Continue muito do fim, com muita da mensagem bonita de todos esses povos, de todos esses espíritos que vêm para trabalhar com a verdade. Porque todos enxergam você a verdade no coração. Que seu orixá de Ori sempre lhe mostre os melhores caminhos e que queira lhe enganar, fique para trás para que você possa avançar mais e mais. E é muito do longe que você vai se cabra. Oh, graças a Deus. Muito obrigado, Gil, de me receber. Mas já acabou, hoje o olho já parou de olhar para mim. Já, já. Pode ficar. Porque olhando é piscando. Já gosta. Mas acabou, mas olha, eu fico muito agradecido, porque agora sim as pessoas vão ter a oportunidade de aprender com a baiana E fico feliz que a senhora me recebe na sua casa. O menino da senhora é uma pessoa muito boa, muito agradável. Mas venha sempre que seu coração mandará. Mas eu já vou pra eu ir. Boa noite a todo mundo que tá aqui na sala do fim. Senta a Maria tá A tristeza deve ser entendida como a falta de incentivo para o que se faz na vida e se viver dentro do que se é, não do que se pretende ser quando não se tem as ferramentas para se construir uma imagem que não se sustenta. A verdade precisa ser sustentada não pelo outro, mas por nós mesmos que estamos aqui aprendendo. Espíritos que estão dentro do corpo, com meu menino, mas eu também estou emprestado hoje. E também os espíritos estão fora, como eu que vim para trabalhar. Mas e no negócio lá do livro, das escritas, como que tu tá, cabra? Bem. Tá bem mesmo? Sim. Olha, tenha mais atenção, cabra. Porque senão ele pega a talica, ele mete na bunda. Mas vamos fazer as coisas, vamos... Vamos tomar o banho, porque é bom esse banho, não é verdade?